7-5 acione identificação autorizada a chegada a bordo, seja para o nível de voo 060. Autorizado direto do reporte estabilizado no 995. Gol no 804, reduza 2309. Repetir 2309, gol 1804. T597, desça para 2000 pés, que negar 1-0 no 4. 1-0 no 4, que alcançar 2000 pés, que negar 1-0 no 4. Alta Cargo 6570, bom dia, acione identificação. Tiver condições, foi direto do UNA, desça para o nível 070. UNA na prova. Tá 3597, autorizado a sinal elétrico. estabilizada, final ILS, repassada estabilizada, tá? 3, 5, 9. Colo 995 estabilizado. Estabilizou minha LS, colo 995. 995, torre 1-8-9-5. 1-8-9-5. Gol 1804, desça para 2010, Senegal 9-0-4. Desça para 2010, 1-0-4, ajustado, gol 1804. Atra carro 6570, desça para 3010, Senegal 9-0-4. Eu com 1.114. Bom dia, gol no 995, passando externo, sai trabalho de zon. 995, bom dia, livre pouso no 0, vento 090 graus com 1-29. Autorizado pouso no 0, gol 995. Federal 9970, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada Mari, deixa para o nível 070. Mari, com 1-7-5, deixa para 4.000 pés, que negar 1-0-5. Para 4.000 pés, 1-0-5, 1-7-5. 3-5-7, que negar agora 1-0-5. 804, que negar 1-0-5. Gol no 804, copiou? Na escuta, gol no 804. Que negar 1-0-5. 1-0-5, ajusta, gol no 804. O nome é 07, acione identificação, autorizada a chegada BOMP, desça para o nível 080. Ficou chegada BOMP, pro 080, o nome é 07. Direita, Alfa Juliette, portão 03. Direita, Alfa Juliette, portão 03, nosso escudo. Cruza para 2309. 2309, geral. Astra Cargo 6570, desce para 2000 pés, autorizada final ILS. 2000, estabilizado, baixado, travado com campo à vista, TAM 3597. 3597, torre 1-8-9-5. Desce na sua escuta 3517. Bom dia, Torre Salvador, tá 3517 estabilizado na ILS, passado e travado com capa vista. 3517, bom dia, livre pouso no 0, vento 080 graus com 109. Livre pouso no 0, tá 3517. Com 705, redução 2109. 2109, geral 9970, desça para o nível 050. 050, dirigindo o geral 9970. Boa noite, 97, bom dia, senhor, identificação, autorizada a chegada, bom, desça para o nível 090. Beleza, no ILS, 1804, ainda 9? 804, torre 1-895. 1-895, camarada, até breve. No 7-5, desce para 2, no pé, esquina, no 0-5. 2, no pé, no 0-5. Gol 9607, desça para 4.000 pés, que nega 1-0-5. Desça para 4.000, desfazão 1-0-5, gol 9607. Aguarda, gol 3517, solo 39, direita, na minha escuta, Alfa Juliette pro 04. Segue via Alfa Juliette até o 04 na sua escuta, tá? 3517. Solo 804, livre pouso no 0, vento 090 grau, 079. Livre pouso, estão no 0, gol 1804. Solo Salvador, bom dia. É o TAN 3171 com a informação eco. 3171 nos chama 118-95. 3195, obrigado. Bom dia novamente, então 3171, informação eco, quando possível Guarulhos, nível 320. Afirmativo, 3171, autorizado Guarulhos, 320, Upper Zulu 16, decola da 10 com curva direita na Dael, Leda Bridge. Controle 1208, aciona 5407. Autorizado 320, Upper Zulu 16. Decolada 10, curva direita da El Bridge, da El Leda Bridge, 5407-1208, controle, TAN 3171. Afirmativo, da El Leda Bridge, chama pushback acionamento. Chama lá. Passou o vetor, mantenha presente pro limite ao localizador. Desça para 3.000 pés, que nega 1-0-5. 3.015, a pro é a 30, general na zona CPA. LS, 5570, torre 1-9895. 2-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 570, final da direção da. Ave 6570, número 2, informarei pista livre. Federal 9970 para o localizador, curva direita para o A050, reporte estabilizado. Desça para 2 ou 10. Desça para 2000, 50 de proa, reporte estabilizado, apresentador Federal 9970. Gol no 804, solo 42, direita, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, gol no 804. Gol no 897, desça para 3 no PES, que é legal no 0 no 5. 3.015, gol no 897. Gol no 607, desça para 2 no PES, que é legal no 0 no 5. Desça para 2.000, no 0 no 5, gol no 607. Gol no 7 no 5, torre 1 no 895. 895, boa. Torre, gol no 7 no 5, boa. Gol no 715, bom dia, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Bom dia, aguardando. ABS 6570, livre pouso no 0, vento 090 graus, 129. Livre pouso, 10, 6570. Gol 9, autorizado ILS, gol no 607. Localizador, Federal 9970. Federal 9970, completo. Se aproximação ao passar Duna, torre 1 no 895. Pode passar Duna, 1895, Federal. ABS 6570, solos 44, direita, Alfa Kilo, pátio 3. Direita, Alfa Kilo, pátio 3, ABS 6570. Cidade de Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, bom dia, continua a aproximação, guarda a pista livre. Prosseguindo e aguardando, Sideral. Gol no 715, pouso autorizado no 0, vento 080 graus com 099. Cara, vento autorizado, pouso no 715. Ótimo, 5 da Gol, Solo 47, direita, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, 1-0. Se possível, agilizando para livrar a pista, Gol 97 no 5. Sideral 9970, pouso autorizado no 0, vento 0, 80 graus com 099. Livre pouso na 10, está embaixo travado, Sideral 9970. Ciente. Golo 897, desça para 2016, que é legal no 015, autorizado a final ele. 2015 autorizado, Golo 897. Golo 607, torre 1895. Quente, torre 1895, Golo 607. Sideral 9970, solo 49, direita, Alfa, Kilo, Pátio 3. Direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, Sideral 9970. Golo 607, torre. Torre, Golo 607, final estabilizado, baixado e travado. Livre pouso no zero, Gol no 607, vento 080 graus com 099. Livre pouso no pistão no zero, Gol no 607. Estabilizado, Gol no 897. Complete a aproximação, chame torre, temos 895, bom pouso. 895, até daqui a pouco, Gol no 897. Salvador, bom dia, gol no 897. Uma milha do externo, baixado e travado. Assistiu. Gol no 897, bom dia, continua a aproximação, aguarda que está ali. Guardando o 897, tá bom. Estou no 607, solo 53, direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 05. Ciente, direita, Alfa Juliette, 05, na sua escuta, gol no 607. Oito nove sete, livre pouso na 0, 0, 90 graus, com 1, 2, 9. Livre pouso, gol 1897.